tem dorama macho? Tem, sim. Para diferenciar de cara um nidoran macho de uma fêmea, dê uma olhada em suas orelhas e seus chifres. O nidoran tem um chifre mais acentuado e orelhas longas que balançam ao sinal de perigo. Os pelos em sua cabeça soltam um veneno perigoso,